abraço que tá aí. Tamo aí, um som pra entrar aqui o ouvido, seu grande. Tamo aí. Foda-se. Meu ouvido direito tá todo fudido. Sempre sair, é certo, né?